Seu nome é sobre todo nome. Sua glória precede a criação. Sua face brilha mais do que o sol. Sua graça transborda em amor. Olho pro céu e vejo o meu rei vivo, luz do mundo que me estende a mão. Outro nome não há, Jesus Cristo é Deus. Meu rei, montes se prostram e nós te exaltamos. Outro nome não há, Jesus Cristo é Deus. Demonstra a salvação, sua cruz demonstra a salvação. Jesus, a morte ele esmagou. Jesus, a morte esmagou. Vejo meu rei, luz do mundo que me estende a mão. Outro nome não há, Jesus Cristo é Deus. Entronizamos o invencível rei. Montanhas se prostram e nós te exaltamos. Outro nome não há.